novo Mega Robson. Você agora é espetacular. O show do mais eletrizante do Pará vai começar. Chega aí, Juno Eletrizante. Juno Eletrizante. Bora, área! Chegou a hora da pressão. Chega aí, chega aí, chega aí, DJ Juno Eletrizante. O DJ que vem criando tendências no Pará. O DJ que vem criando tendências no Pará. O DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior Eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. Já tá na hora de sacudir o curtume, hein? Tô na área. Júnior, Júnior, Júnior, Júnior. Vai subindo. Já estamos no alto. E a pressão agora é no 12, vai! Acelera! Pra começar o bagulho doido, tô na área! Vai, eletrizante! Vamos começar a acelerar, senhor! Bora, bora, bora! Joga pra cima! Ei! Joga pra cima! Ei! 3, 2, 1, vai agora! Joga a mãozinha pra cima e grita! Tchau, tchau! Explode o bagulho! Calma lá, calma lá, calma lá! Calma lá! Toma na batida, vai! Toma na batida, toma na batida. Vai eletrizante, vai eletrizante. Fui pra aí doidar, fui pra aí doidar. E quem sabe essa aqui? Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando. E só caçando, só caçando. Mas ela quer o quê? Mas ela quer o 5x5, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5x7, ela quer o 5x5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Planejamos tudo. Planejei um assalto aqui, planejei um assalto foda. Avalioso que na pra nossa tropa. É o 5x7, deixa a chata nossa tropa. Deixa, deixa, deixa, deixa no escurinho. Deixa no escurinho, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. E quem sabe pode cantar aí, hein? São amores, amores que matam. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. E essa aqui, e essa aqui. Para de baba, mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E o show do Ruby. Maluca me mandou embora de casa. Canta bem alto, canta. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E quem acha que o Pai Sandu vai ganhar a Copa Verde, dá um grito bem alto, aê! Só a galera do papão. Joga pra cima e bate na palma. Bate na palma, bate na palma. Bate na palma. Já! 3, 2, 1, explode! Marca ela, tudo puta, tudo puta. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora, eu tenho. tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas vêm aqui do hobby. As novinhas aqui do hobby, elas vêm aqui do hobby. São tudo bandida, não te ilude, pelo amor de Deus. Elas vêm aqui do hobby. Peraí, peraí. Na batida, na batida. Toma na batidão, toma na batidão. Segura, segura, segura. Bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Totalmente diferente, toca o Letrizante, vai! Bora! Alô, Curtume, chegue! Bora! Júnior, Júnior, Júnior! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Os amigos que brota de BD. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toca eletrizante, toca, toca, toca, toca. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Toca, toca, toca, toca, toca, toca. Pode cantar, pode cantar. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo de... Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei Mega Robson. Uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai eletrizante, foi, foi na batida. Vai eletrizante, foi no batidão. Vai eletrizante, foi no batidão. Vai eletrizante, vai virar. Vai, Gordinho! Vai, Gordinho! Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby. Meu amigo Joel do Gelo! Fala, Joel do Gelo! Dona Dani, do DJ Renato dos Vereadores, fala, Jéssica! O Arthur, o Patrick, estamos juntos. Tu és minha rainha. E quem souber pode cantar, viu? Toque eletrizante, toque eletrizante. Quem sabe aí? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha... Vai vir as problemáticas. Segunda vez. E só que teu amigo corno dá um grito. Cadê a galera do Palmeiras que ganhou hoje aí? Cadê? Segue o líder. Cadê minha torcida do Flamengo? Galera do Paysandu já chamei, né? Mas cadê minha galera do Clube do Remo? Tem alguém do Leão aí? Não para o bagulho doido, eletrizante! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, cara, toma, toma, toma, cara, toma, toma, cara, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, moleque doido, vai, meu comandante Hugo, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É aniversário do Fábio Santos. Vai, Fábio, vou deixar botar com dois, meu filho, toma. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. tocando e olha o que a bandida fala. O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. China. Caramba, o DJ que me pegou. Caramba, o DJ que me pegou. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que o meu parceiro Vitor do Gás. Fala, Vitor! Vênus do Grande Amor, a Deise. Bora, Rose! Meu parceiro William, bicho. Tá comigo! E você? Você me perdeu e agora chora. Bye, bye! Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu atendi. Já te esqueci, não. Tá chegando o maior Halloween da cidade, aniversário dos caras de pau. Lá no Paraclube, bora Ralph, bora Engenho Fox, prepara tudo, Ciro. Já primeiro aniversário dos meus caras de pau. E vai ser sucesso, vai ser com o Rob, vai ser com a Amanda R15, lá no Paraclube. E as mulheres vão pagar um real a festa toda, viu? Sexta-feira, dia primeiro, dia do Halloween. E os homens até meia-noite pagam real também. Vai ser sucesso. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei o meu parceiro Tarisson, Relagino, Incansável, Matheus Menezes, o Moisés, Vini Equipe DF, Fala Sujo! Agora tô no beco sem saída, porque Jack Paula, a Evelyn, você só quis brincar com meu coração, a Larissa, mas eu sei, a Bruna, mas a quem se paga, quem breve, eu tô só o Bruninho. Chora aí, pessoal! Se chorar, me pedindo perdão, pode chorar. O Edu, relógios da família 300, fala Edu! E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Vai virar o play, vai virar o play, vai virar. Se a palavra é certa e você tá ligado, pode acreditar. Meu parceiro Negão, estamos todos juntos, sempre lado a lado. Cadê o Negão, fumaça? Nós também amamos. O que tá acontecendo com esse cara, hein? Quebra o cadeado, faz o povo rir. Meu parceiro Fumaça! Liberdade já. Semana que vem tem um murinho, viu? DJ Gilma. Prepara, meu filho. É poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima do movimento. Das meu amigo Moisés, ele é Yara. Amor, o Gleidson. Vem na família. Papai do ano não sai nada, não, Gleidson? Meu parceiro Rodrigo. Fala, Rodriguinho. Vem na raiz. Regina, o insuperável. E você sabe disso. Um, dois, três, quatro. Mira a galera do morro, tá comigo! Falaram direito! Fala Gil, fala Alexi! O Cabanhas, o Camarão, o Jefferson! O grave faz tudo! Sabor da fruta, para gordinho! E a bunda dela bate! Fala Jean! Bate! Fala Adson! Bate! O grave faz tudo! E o Buda! Bate. O homem do celular milionário, né, Buda? Vou te contar, viu? E a bunda dela bate! Bate! Bate! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Baixa só um pouquinho, meu robô, baixa aí, né? Minutelo do espetacular! A loja que comanda o vestuário feminino da Terra Firme! Stephanie Lucas! Também grande amiga Rayane, ela tá aqui comigo. Ela veio com o padre Hawk. Fala, meu compadre! Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro. Mega Robson. A tomada do maluco. No telão, Stephanie Luque. Trabalho da Colômbia. Porque eu quero putaria. Pra começar de noite. Letícia Tavares. Velho Juninho. Bateu no peito e falou: agora vai. Júnior Torre, o Edu Relógios da Família 300, fala Edu! O Paranense é Cosmético, o meu comandante Hugo! O Murilo, o DJ Alex Breia, fala Alex! Felipe Cadeirante, fala Felipe do Belo Dono! Vou daí, e o Júnior TF! Eu gosto dessa aqui. Tô sem cortesia, viu? Saudade quando a minha pergunta tinha. No telão do espetacular Boutique Multimarcas, do meu parceiro Ícaro Carneiro, tá aqui comigo. Fala aí, Ícaro, você é a primeira dama. O meu parceiro Malk do Ouro. Fechado com o Júnior, fala Malk. Vídeo lá da primeiríssima, sempre, né? Uhul! Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Boninho do Sushi. Lembra a gente. O aniversário das problemáticas em novembro. Volta no seu beijo. Deus do céu. Sentimento seu nenhum. Ah, vem problema. Te amo e você nem tu. Lembra a gente no começo. A minha língua. Coloca o Malk do Ouro no telão, Wagner. Eu sei como era antes. Teu beijo, teu beijo. Fábio do Comércio! E aí, Fábio? Estamos juntos! O meu parceiro Sorriso e o Japaraté! Sobe o robô, sobe o robô, Irã. O meu empresário, Jaco. Comigo, bora, Jackson, você, o Jax. E a Silene, forte abraço. O meu empresário, Farinha, na TF. Ele é lá da Thaís, já falou daqui a pouquinho. R$100 no concurso de funk. O empresário, Dieguinho, da TF, seu grande amor. Agora vai. Toma então. Vai subir do meu rolô. Sobe, meu robô. Pega, meu robô. Adrio Lopes, fala, Adrio. Se prepara, não volta a cada amor. Malu Fagner. Coloca o Malk do Ouro no telão aí, meu filho. Escreve aí, escreve aí. Eu mereço. Batistão. E aí, Batistão? Pare ser feliz. Te contar, viu? Estúdio PI. Meu parceiro Elisson. Vive. E aí, Elisson, bora pra cima. Beiradinha depois. Ei, Betinho e Isabelense. O sucesso absoluto. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Fala, Jair do Gelo, é pra você, garoto! O hino da Impactante, Vini Torre. Forte abraço, Joel, aqui no seu parceiro. Júnior. Narizinho, meu parceiro Quírio, o empresário Juninho. Meu compadre Raul, que vai na Rayane. Tá aqui comigo. O Jojo Problemática. O Girlane. Lobo. Machucou o coração. E a volta da bandida hoje. Não tem perdão. Bora, Helen. Eu desisto de você. a menina que beijou muito no Caribe. Ronaldão, o Neguinho tá comigo, Fábio Santos, não me abandona. É impactante, mini torre, os pegadores, Joel do Gelo no apoio, e os seus seguidores. É impactante, mini torre, os pegadores, Joel do Gelo no apoio, e os seus seguidores. Atenção aí, Fagner! E Viviane Batidão! Peraí, peraí! Casa hoje, viu? Estamos na TF. Vira essa feita. Sempre tô em casa. Bora, Gleidson. Bora, Renatinho. Bora, Emerson. O Márcio, o Thales tá comigo. O Sujo. O Hulk. Mas tá faltando o Bruninho. Cadê o Bruninho? Bruninho, veio, veio. Não, não. O Bruninho, veio, não. Mas ele não pode faltar. Coloca o Bruninho no telão pra mim aí, por favor. Isso, agora ele tá com a gente. Bora, bora, bora. 3, 2, 1 e... é! Pega fogo. Vim só pra te dizer, eu só penso em você. Meu águia de fogo. Fala, minha TF. Eu sou da equipe TF, TF. Essa galera Bruninho do Gil da Barca. Olá. Quer ser doida? Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com essa. Diga, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Leandro, eternamente o Júnior do Gás. Rodrigo, a família. Eternamente estamos juntos. Diga, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. E quero também mandar um forte abraço a toda a família do Equatorial, meu parceiro Val, e toda a galera do Gustavinho Pop, a galera do Bebelô Sound também, DJ Brasil, DJ Bruno, fala Bebelô, toda a galera do Bebelô, que estão junto com a gente nessa grande festa. Um forte abraço aqui no seu parceiro eletrizante. Vai, eletrizante. Fala pra mim! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Em nome de Paulinho Carlinhos, vai começar aquela sequência marcante! Segura o cara! Paulinho Carlinhos no telão! Aí tu encontrou? Fabinho Ferrari, mas sozinho estou. Pode cantar, Fabinho. Só não posso. O Igor, o Gago, o Luiz e a Samara na Baixada do Barco. Porque eu... Forte abraço para a Naldina do canal. Felicidade. O que tu faz? O que eu faço, amor? O novo Mega Robson. Sem você na minha vida. O Jackson e a Silene, o empresário Jeco. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembrança, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou, sem me fazer feliz pra sempre, amor. Sabe a Pepa? O nosso amor. Fala, Sábia! Wallace Ramos, vem a Cris comigo. Falaram direito, forte abraço, Wallace. Aqui no Hobby é uma loucura. Meu grande amigo, parceiro particular, Celo da GDG. Vem que tarde aniversário, outro da GDG, mas tá aqui com a gente, né, Celo? Vem a Loura. Esse baral. Galera do Guamá é GDG do Hobby. Fala, Celo. Coloca a mão no peito e fala. Essa aqui machuca bastante. E aí, Jeco, como tá a sequência? Fala, Edson. Só não vai mandar mensagem pra ele, viu? Por onde eu vou? Segura, Diaz. Penso em você. Mas viver assim, a noite cai. Não te encontrei, meu amor. Rodão! Velho Neguinho, o Fábio Santos. Tô sabendo que tem 10 pacotes amanhã por conta dele, hein? Meu parceiro Ilcínio! Fala, Ilcínio! WG28! Ela está de volta! Esse é considerado! Bob da coxinha do Bob, fala Bob! Adriano Drico! Cláudia! A Leide, fala mascote! O Matheus! O Joelso! Meu grande parceiro Tico, ele seu grande amor! Fala Tico! O homem do gol! O meu parceiro Alex, o gordinho, o Gil tá comigo. Fala Filipinho, o Jean, o Alisson, meu parceiro Marcos, o Cabana, nossos meninos da vila. Fala Camaré, só de boa. Fala Marquinho. Skate! Fala skate! Bora Serrão! DJ César, minha bandeira César! Comandante Hugo! Só na Manilha Baronesa! Hoje segunda! Tem Caribe, viu Hugo? Fala fumaça! Vou dar sequência. Original. E o sujo vai lembrando só dos rock dele lá. Lá na Wanda. Ele e o Fox. Foi lindo demais o nosso amor. Deu uma reiva. Mas você sumiu, me abandonou. Não deu valor. Em meu coração que só te quer. E sente falta de você. E o Cílio e o seu grande amor, a Pri, dos caras de pau. Está fria a madrugada, fica a te esperar que nada. Minha amiga Cíntia, pensando em ti. Ela, Carol, vou me ver, com 2 segundos pra te amar. Meu amor, pedi. Minha Bia, esta comigo. Segura no telão a casa de carne sul do Bigos aí, Fagner! Do meu empresário Saúde! Sempre fechado com o Júnior! Casa de carne sul do Bigos! Tudo que a gente viveu e eu te ver! Bate forte o meu coração! Bater o corpo, desejo e paixão! São amores! E o Toninho do Sushi tá comigo! Vou começar a apertar mais um pouco. Toma, toma, toma, toma, toma, eletrizante. Bota pra lembrar, bota pra lembrar, bota pra lembrar, bota pra lembrar. Daquele primeiro casco, aquele casco velho, lembra aí? Segura, segura, segura, segura. E essa aqui, e essa aqui. O incansável. E a Keila. Fala, Matheus Veneza, e bora, família Ferrari. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor. Pode crer. Você brincou comigo, feriu meu coração. Malimos, André Coelho, minha cunhada, Veninho Lobato, só de boa pela rádio agora. Hoje não. Hoje eu vou sair. Hoje não. Hora do rock, deixar o som me levar. novo Robson. Do novo Robson. Vitor do Gás. Lembra agora, Vitor? Meu amor. Ele é Deus. Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Alô, Verusca! Era você. Chegou assombrando tudo. Olha a Marquesa. Meu sonho, viu, Marquesa? Não vá sem vida seu telefone, eu preciso saber. Um dia eu te pego, diga Sara. Tô como criança perdida. Bora, Patrick! Bora, meu parceiro Arthur, estamos juntos! Eu beijo na boca esmussada. Eu quero duas mulheres na dançar o concurso de funk aí, viu? Alô, Jeff, escolhe teu microfone. Fábio do Comércio. Estou aqui. Ricardo Carneiro. O homem da Boutique Multimarcas, ele, o Malk do Ouro. Lábios tão vermelhos. Fala, Malk. Lábios tão bonitos, é o amor. E a distância. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Dani, PS Lana. É isso? Agora vai, né? Depois de uma declaração dessa, né? Giro lá, cidade. Vai, vai, vai. Vai, eletrizante. Vai, vai, vai. Vai, eletrizante. Vai, vai, vai. Vai, eletrizante. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Jota, e a primeira dama, fala pra mim, Jota. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Essa aqui já virou hino, viu? Camisa da King B, as novinhas tão na fita. Eu tô no Robson, só caçando pique. Ela não pode ver o DJ, que não é bagulho doido. Ela não pode ver o DJ, que não é bagulho doido. Fala aí, caro! Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Pode chamar! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Skater, skater, dos caras de pau. Vai nas problemáticas, vai nas problemáticas, vai nas problemáticas. Lembra um pouquinho, minha jovemática, lembra, lembra? Acabou, não sei mais o tempo. Olha a Nath, bem casal, né, Nath? Da culpa minha em me apaixonar. E o quê? Agora estou só. Fala, meu parceiro Charlinho! Uma história linda, considerada. Ainda não tem fim, sei, mas estou sofrendo. O Alex! Meu parceiro Brian comigo também na área. Era o Felipe cadeirante, bicho. Entendi. Considerado o Aldaí, o Murilo. Alô, Júnior da TF. Alô, Beto Braga. Ainda sou apaixonada. Morro de ciúmes quando vejo você com outro alguém. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai, eletrizante. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera. Alô, Rose! Deixou. Sussurra pra mim! DJ Junior! Hoje tá aqui sucesso. Eles merry black, got the bushes like Robson. You can work your horse. La casa de açaí, o melhor açaí da TV. Alô, Leandro Rodrigues. Periquito no Puenticel. Puenticel no telão, aê. You can't tell me nothing. Você tá senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Arrasa a parte, depois senta, senta, senta, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. E no telão, Denise Vitus. A casa de recepção mais top da terra, firme e fechado, cogindo sempre. Fala, cachorro! É nós, garoto! Fala pra mim! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Explode o bagulho! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Eu quero é rock, eu quero é rock, eu quero é rock, eu quero é rock. Renatinho, o que tu quer? Vai lá, mano, dá escope. Eu quero é rock, tu quer é rock, eu quero é rock, eu quero é rock, eu quero é rock, tu quer rock, quer? Tu quer rock, quer? Eu quero é rock, eu quero é rock, eu quero é rock. Doente de amor. Só quem já levou o chifre, quem já botou o chifre também põe pra cima. Mas pra ser sincero, esse negócio de doente de amor tá passado. A onda do momento é essa aqui, ó. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada. Tá lá uma hora dessa, só sofre de amor. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho! Vai, eletrizante! E hoje, segunda, tem Rob no Caribe. A segunda onde tudo acontece. Pega, meu robô. Já! Já! Alô, Fábio, vem cá, Fábio. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Deixa timidez de lado. Prepara pras fronteiras, viu, Ronaldo? Júnior Eletrizante que vai te analisar. Júnior. Pode sentar. Pode. Bora, fumaça. Desperta, pô. Pode sentar. E se tiver pra ter citada, pode dançar pelada. Se tiver pra ter citada, pode dançar pelada. Balança bunda agora, eu quero ver você descer. Balança bunda agora, eu quero ver você descer. Balança bunda agora, eu quero ver você descer. Tancada, ronca chilada, o arriticada, roiate. Nague tancada, tonca chilada, aqui citada, roiate. Uia wakana, ne hippie uia, na cacetina, roiate. Waka tancada, waka tancada, waka tancada. Vai começar, maninho! Vai começar! Vai começar! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up sunshine. Augusto, joga as luzes pro céu, pro céu, joga tudo pro céu, isso, hoje é festão dos fogos. Fogos antigamente começava meia-noite, lá começou 10 horas, e no hobby começa é agora! Prostituta. quero ver você agora. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robi? Quem é Robi? Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Alô, Icaro! Icaro! É o bicho do Sapotei o copo dessa piranha. Copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vem, maninho. Vem, maninho. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Todos os canhões. Segurou. Explodiu. Explode o bagulho. Próxima, tu me beija, viu, peru? Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. O eletrizante já chegou, o eletrizante já chegou. E agora? E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão. Faz pólvora! Você é um águia de fogo. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Meu coração é super pop TF. Essa galera enlouquece com S. Diga Ei, peru. Chegando com o Betinho e o... Da próxima vez tu taca fogo no Júnior. Meu coração é super pop TF. Isso é meu plástico. O Betinho e o Josimar. O DJ Neném. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Inventei, não deu pra esquecer. Momentos inesquecíveis que passou. Meu parceiro, o Malk do Ouro. Você ganhou meu coração. Patrocinador do Performático. E aí, Malk? Quero ficar sozinha sem você. Quem sabe cana. Minha paixão. Agora. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Bora, meus ribeirinhos. Eles estão comigo na. Quero ficar com você. Realmente. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Eu vou do rei, vocês vão do rol. Alô, Edu. Então vem, vem, vem, vem. Vem, maninho. E aí, meus caras de bar. Sexta-feira é nóis, alguém. O bolo do caqueado, caqueado, caqueado. Bora detonar. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. É cocada boa, não é? É cocada. DJ César! É considerado, maninho! É cocada boa! Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Aí, meus caras de bola. Muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido. O Buqueca. O rei da farinha. É Buqueca. E passa mal, só não pode passar mal. Só não pode passar mal, só não pode passar mal. Vou chamar eles. E o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluco. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph. Fui para o Bolívar. Desce para o gol. Mina... É nóis, maninho. E aí, Brunesa? Bora, skate! A partir de agora. Tudo vai ficar caro. Eletrizante. O comandante do robô mais lindo do século chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Bora na manhã, vai. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo e a partir de agora que até o... chegou a vez do performático. Eletrizante. Com toda a magia e encanto ao teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar. Quem sabe canta. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lados. Por quê? Em outros olhos o teu olhar. Bora, Toninha. E a tua voz. E aí, Thiago? Eu te quero. Eles estão comigo. Se não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as... Bora, fumaça. Nessa canção. Ao mundo vou falar. Ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. Te quero. A mulher que atraiu, a mulher sincera, aquela que tem muito amor pra dar, vai começar a cantar agora. E aí? Pra se falar de amor, eu já vivi o amor e posso falar. Sabe por quê? Tudo que eu quero é me refazer. Meu parceiro fortíssimo, Neto Braga. Eu não me vejo. Ele sou grande amor, Damião. Um abraço pra você aí. A outra alguém. Você feriu meu sentimento. Meu parceiro Igor. Samara, o Gago. E não quer mais. Galera da Baixada do Mato. Você feriu meus sentimentos. Bora, Ralf. Ele é Bia. E outro amor vou encontrar. O Juninho Netício Tavares. Outro amor. E a Mayara. Outro amor. É Luporo. Outro amor. Bora, Renan. Chegou a hora de dançar. Até a Rose vem hoje, né, Rose? É isso, é louco. Rede a loura. Vi você passar. Me apaixonei no teu olhar, coração. Renatinho hoje tá guitarra. Você é meu grande amor. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar. Olha só, Júnior! A gente tá fechadão também com o Silva, lá do Super Lanche, pizzaria, sucesso total. Aí o Fagner, foi o Silva Lanche pra mim no telão aí, fechadão com o Robert. Eu quero te encontrar, eu te Ronaldão da empresa Oi. É o fortíssimo Negão do Hobby. Filho Fábio Santos, tô comigo na área. Os garotos fronteira. Hoje vai ser aniversário do Fábio lá no Caribe, né, Ronaldão? E a dona Brito tá na área. O meu parceiro Charlinho tá comigo. Fala, Charlie, é nóis, tamo junto, Gil. Sabe disso. Fala, sujo. Foi, mãe, não subiu de essa. Juro, não te quero mais, porque me machucou, magoou. Bora, Renatinho, você o Daniel, abusou. O Daniel do Carimbó, hein? O que bem quer, que bem quer. Como foi no sítio, me entregando loucamente, como que... Pra detonar aí, ó, como é que é? É claro, e comparado, compara. Rodrigo Lopes, ele é seu grande amor. Meteoro, me comparando do Pará. Meteoro, só você vai me tocar. Meu parceiro Eric do Depósito, e a sua primeira dama também, é, Marielle. Discutivelmente, tá todo mundo aqui do Robert. Pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menino. O Micael Vinícius. Meu coração, e eu estava enganado. Vinícius, hein? Estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados. Bora, Edson! Parceiro, meu marido. Banco Thiago, de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter a comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. Já fiquei sabendo, viu? Lente, viu, Hugo? Foi sua opinião. A baronesa está grávida, diz. Você se machucou. Eu pensei que ia ser só o dentinho pai. Tem uma reiva. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do rio poderoso, comando que o DJ Juma, o R vai você cantar. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Letícia Figueiredo, as meninas do Doce aí, tá comigo na área. Você, melhor doce de Belém, Letícia. Foi bom de... Tá com a gente, né, Lê? Até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. Minhas problemáticas. Nós vivemos esse... Carol, hoje tá fim. Não faz... Me deixar morto. Eu prometo amar-te, ser só sua amor. Fortíssimo Matheus Menezes! Ele tem moral esse cara aí, viu, meu irmão? Eu não posso mais viver sem você aqui. Matheus Menezes bateu o recorde dele. Ele trabalhou sábado no Sírio, domingo no Sírio e a segunda no Sírio 24 horas. Acompanhou a Santinha pela moto, desgraçado. Incansável, Matheus Menezes. Manda beijo molhado, o sabor da paixão. Engraçado foi o Fox. Fox foi meio dia acompanhar a corda. Roubou um pedaço de corda do molequinho e bateu a foto postando o Face. É muito fanfarrão, Fox. Vou te contar. Ele tava comprando, eu compro corda. R$20 o pedaço. Primeira vez que o amor se entrega aqui na vida. Aí o Hulk resolveu ir na corda. Não entende que sonho bom. Ele chegou meio-dia. Dia. Ele dormiu, acordou 4 horas atrás do outro dia. Outro amor no meu coração. Será que ele tá quebrado? Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração. Meu parceiro Vitor, do Vitor Gás. Um abraço pra você, viu, Vitor? Tá fechadão com o Robin. Não, mas sinto teu amor. Fechadão com o espetacular. Não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Bora, Malk. Vamos nessa. Porque me curaste quando estava só. Foi o Malk do ouro pra mim no telão aí. O coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Te pede que nunca me abandone. Fernandinho do Guamá. Estava frio e no lava-naves o amor surgiu. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor, no lava-naves o amor surgiu. Manda escavedor. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Lá, lá, lá, lá. Do copo. Quem gosta dessa sequência aí? Precisa da mesa. É o Ícaro Carneiro. A mesa precisa. Ele é seu grande amor. E eu preciso da. Fala, Celo GDG! Igual eu preciso ver. Bora, beberada. Na minha vida. Cadê a loura? Mas todo mar. Fala, loura! Mas ele pisa. Então, já que é assim. Se puder. E aí, Adrão? Sobre o Zé. Adrão Lopes, Malk do Ouro. Quem quiser me amar. Bora aí, cara. Canta no ouvido. Não canta, não. Não canta, não. Quem eu quero não me. Fala, Alisson! Eu não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai. Alô, Fagner! Quem eu quero não. Foi a loja que veste o performático aí. A loja de maior sucesso da atualidade. Do mundo das modas. Boutique Multimarcas. A loja de sucesso do estado do Pará. O da Belina. Aqui não! Igual eu preciso dele. Na minha vida, mas quanto mais eu. Os ribeirinhos, ele eles estão em peso. Que é assim, não perde uma do hobby mais. Ele eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar, tá vendo? Sabe por quê, Juju? Sabe por quê? Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo. Olha, Carol. Sofrer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Muito beijo. Sobre sozinho. Todo mundo. Abre as problemáticas. Só vocês já. Tá chegando. Já é a quinta vez. Tá chegando o aniversário das problemáticas, viu, Júnior? Do nada. Que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. Sabe por quê, minha filha? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe. Letícia Tavares totalmente apaixonada. E que você escolheu. Beija, Juninho, beija. Beija, beija. Ai, meu coração. Ô, coisa nojenta. Mas solteiro não trai. Tua mãe não te vende, não, Juninho? Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Já no telão do Robi, Rafa Lanches. Ai, ai, ai. A Rafa Lanche no telão, no telão. Fala, pra... Fala Rafa Lanche. E ele já mudou o aviso, aniversário dele vai ser no Robin. Já é aqui. Tamo juntos. E você liga assim do nada. Xará Emerson, bora Xará Emerson. Separado. Bora Farinha. A quinta vez que você terminou. Feira Thaís. Mas é a primeira vez. Que é bagulho doido, Thaís, né? Conheço outra pessoa. Bora Jeguinho. Beirada hoje. Do outra boca. Depois eu conheço. Tá, tá ok. DJ Bruno. Bora Bruno, bora. Tá me ligando com essa voz de raio. E aí, Fagner. Mas não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Vem, vem, vem. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não cai. Solteiro não cai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não cai. Solteiro, essa é de vocês, eu quero ouvir. Para de dizer. Lembra a época do Pinóquio agora, Fagner? Don't stop moving, baby. Pega a lata, mete ficha, meu compadre. Tempo que o sujo era pichador. E tu, Ralf? Era PR, o Ralf. Os garotos revoltados. E aí, fumaça? O fumaça é Robert! Fala, Micão! No meu mano, pelo amor! Fala, Dieguinho! Esse Dieguinho tem moral, viu, bicho? Quem é nós? Ai, ai, ai, ai. Esse tempo o Ronaldão era do nada. Ele e o Negão. Toma. Deixa no escuro. Bora eletrizante. Bora lembrar. Pode crer. Do Edson. Dance com emoção. Edson. Júlio Edson e família. Dance potranca. Dance com emoção. Eu sou o Johnny. O Bob da Gogina. Nova geração. O Mel da TF. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Ai, ai, ai. Só os moleque doido, vou acender agora a luz do celular. Só os moleque doido, acende a luz do celular aí. E a vida louca, quem quer paz, acende o celular. Acende. Pode acender todo mundo aí.